Vamos iniciar em 5, 4, 3, 2, 1. Entra no ar agora o especial de final de ano, meu áudio tá explodindo. Especial de final de ano, benzina no meião. Aquele programa que fez a alegria das suas sextas-feiras. Você jovem, você jova, você pessoa de meia idade como eu, você pessoa de idade mais avançada que durante esse ano, nas sextas-feiras, ficava frenético no F5. Saiba, hoje está chegando ao final dessa primeira temporada de Benzina no Meião, aonde trouxemos eu, Cristiano Machado, e o ícone chamado Orlando Calheiros. Olá, pessoas. Olá, amiguinhos. Olá, amiguinhas. Eu só quero começar, vou dar um recado muito curto. Adotem doguinhos e gatinhos. Façam o seu ano novo um lugar mais feliz, um lugar com mais carinho, sabe? É isso só. Exato. Esse ano, um ano que foi marcado pela adoção da gata Marihuana aqui em casa. E eu faço eco com a voz do meu querido Orlando, né? Adotem animaizinhos. Adotem, não comprem, tá? Exato. A Marihuana, ela foi encontrada por um casal. E daí esse casal não podia ficar com ela, e daí a Sara, minha filha, adotou, e ela agora faz parte aqui da nossa família. Às vezes ela incomoda? Sim, às vezes incomoda, mas a relação é justamente essa, né? Exato. Tenho certeza que você que se casou, né, com o seu cônjuge, né, com a sua esposa, com o seu marido, com certeza tem horas que eles também incomodam, e nem por isso você fala, vou devolver esta merda. Olha, rola, eu como desquitado, né, posso dizer assim, rola a devolução sim, gente, não entra nessa não. Você foi devolvido também? Fui devolvido pra vida duas vezes, tá ligado? Sabe que eu sou tipo aquele cachorrinho abandonado na Suípa, que ninguém quer, sou eu, sacou? Eu tô piorando minha não, situação, cara, você... né? Sem bigode. Você cara. Não foi abandonado. Você não foi abandonado. Você foi adotado por todo o Brasil. Foi adotado pela nação Mocó. E todos estão te amando cada vez mais e mais. De modo que até cantaram, né? Interpretaram. Cometeram. Uma, canção, uma das mais cometeram belas. Cometeram uma música. Exatamente. Cometeram uma canção, uma das mais belas canções do cancioneiro popular brasileiro, brasiliense dos anos 80. Cada vez vai diminuindo mais. Daquela esquina lá da Superquadra 400B. Exatamente. Exatamente. Mas hoje, Orlando, chega de frescura. Se você quer saber de que música eu tô falando, escute o programa que vai cair no ar daqui a pouco, depois desse. Porque aqui o bagulho é frenético. É um programa, daí cai outro, daí esse aqui já entra depois. Vai ser a benzina, quando tá estalando, fica assim mesmo, né? Exatamente, né? Quando começa a secar o olho, assim, né? Você começa a piscar com frenético. Quem nunca, né? Chatão, chatão. Mas explica... Explica, Orlando, o que vai acontecer hoje nesse programa, né? Por que a gente tá aqui hoje? Hoje, basicamente, a gente tá aqui pra agradecer as pessoas, né? Agradecer todo o apoio. A gente vai falar com um pouco mais de calma. Falar um pouco do que vai acontecer amanhã, né? Desse experimento que vai sair amanhã. Falar um pouco do... Benzina Experience? Não, amanhã é o Benzina no telão. Benzina Experience é o... Já tá adiantando. Caralho, tá foda. Desculpa. Aí falar do Benzina Experience que vai começar ano que vem, né? E, por fim, nós vamos fazer um bônus round, né? Do núcleo duro do Benzina no Meião, né? Daquilo que tá no coração do Benzina no Meião, que é... Uma música e uma notícia. Só que com a diferença, né? Que a notícia é uma notícia que saiu ao longo do ano, né? Não é uma notícia pro momento, né? Então. Exato. É uma espécie de notícia retrospectiva, né? Você viu que eu coloquei ali no título retrospectivas. Como é que é? Ficou tão bacana o nome, mas agora não me ocorre como bacana ficou. Mas continua falando que daqui a pouco eu digo qual é o nome. Não, então é isso, vamos começar agradecendo, né, nossos amiguinhos e amiguinhas, nossos amiguinhos, né, que abraçaram a nossa ideia. Eu falo isso de coração, cara, assim, as pessoas abraçaram a ideia, assim, muito rápido. Cara, nós já temos 94 padrinhos e madrinhas. 94 pessoas inconsequentes a ponto de dar dinheiro na nossa mão sem que a gente diga para o quê? É você que financia essa merda aqui, seu maconheiro! Seu merda! Exato! Não, a gente já mostrou um resultado que foi o Zine, o Benzine que saiu. O Zine. Não, mais do que o Zine, o equipamento que você tá utilizando. Esse aí. Esse microfonezinho aqui, microfonezinho. O feed próprio, essas coisas todas, né? A caneca, né, que tá sempre aqui comigo. A canequinha. Que vai pra elite opressora do Benzina, né? Elite Opressor é talvez um dos melhores nomes possíveis. Pois é, não, não. A gente tem que, categoria. A gente tem que mudar lá. A gente tinha que instituir que os padrinhos e madrinhas que estão nessa categoria, eles pudessem chicotear, bater nos outros, falar assim, vocês fazem as coisas, sabe? Tipo, podia fazer uma coisa nesse tipo, né, cara? Tipo escrotizar isso, mesmo, isso, né? Isso. Ele, sabe o que podiam ser? Tipo aqueles... aqueles programas, tipo, passa ou repassa, saca? Tipo, eles poderiam instituir coisas do tipo, me dá uma de Celso Portinholi na galera, né, cara? Pode crer, né? Pode crer. Eu acho que também, isso aí, o padrinho que tá na classe Elite Opressora, que é um belíssimo nome, ele tem o direito de chegar escrotizando no grupo. Já pode chegar dando tapa na mesa e mandando todo mundo calar a boca. Isso. E no final, enfim, quando a gente tiver, o Bezinho do Mel tiver quase no fim, a gente vai estimular uma guerra interna, uma luta de classes dentro do nosso... Pode crer, porque fazendo um paralelo claro, a gente tem mais classe trabalhadora do que elite opressora, né? Exatamente. Então, a gente tá acumulando e tá engolindo esses sapos pra pegar bastante energia pro final, né, cara? Como mas assim, deixa agora falar um pouco mais sério, cara. Tipo assim, quero agradecer mesmo, e não só as pessoas que estão patrocinando a gente, literalmente, né? Mas todo mundo que tá ouvindo, que manda feedback, entendeu? Assim, cara, é impressionante. Que divulga. Isso, cara, as pessoas não entendem às vezes que um RTzinho que você dá lá, dá uma curtida no... Cara, isso ajuda pra caramba a gente, né? Porra, para caramba, cara, mesmo. Assim, e é muito louco, porque tem muita gente que começou a me seguir por conta do programa. Assim, tipo, as pessoas vêm falar comigo, não te segui até o programa e tal. Então, cara, a coisa tá se propaga assim, né? Se propaga no de mão em mão, né? Então, cara, eu quero agradecer a todo mundo. Eu quero agradecer, mandar um abraço, um beijo pra todo mundo, entendeu? Exceto pra você que fica nos criticando a torta e direito. Você tem mais é que se fuder, entendeu? Você é burro mesmo! Você é burro mesmo, idiota! Aí! É aqui, desgraçado! Aqui! Aqui, idiota! Burro! Você que tá criticando o Benzino. Você, não se benza não, você. Não adianta bater na mesa. Vai morrer antes do Natal. Isso, meu garoto. Você não vai ver o Papai Noel. Você não vai ganhar presente. Não se benza não, seu crítico. Vai morrer antes do Natal. Seu paquito do caralho. Seu paquito. Do caralho. Mas enfim, e cara, então vamos falar já do Benzino no telão de amanhã? Vamos já, então, quer dar a introdução? Cara, Benzino no Melão, o que, que vai ser o Benzino no Melão? Melão. Vai ser, tipo, dicas de hortifruti grandioso. Porra, como fazer, como é que é, melancia, churrasco de melancia. O especial vegano, né? Benzino no Melão. Não, só uma coisa antes de falar disso. Lembrando que o pessoal do Rio, pra ter uma ideia como é que essa coisa se formou. Puta, é isso. Esqueci de falar disso, né? Cara, uma coisa que é foda, assim, porque se formou realmente uma comunidade de pessoas que escutam o nosso programa, assim, que... Um mocó, realmente, né? Que é a galera, assim, que é uma piada nossa, né? Tipo, foi uma piada que, pelo menos pra mim, surgiu num momento particularmente triste, pós-fim do Museu Nacional, eleição de Bolsonaro, tinha que fazer alguma coisa pra, sabe, poder rir, eu ri. E era uma piada ruim, nossa, né, cara? Tipo, um programa que começou com um nome e terminou com outro completamente diferente. Começou com uma pauta, começou com um nome e terminou de outra maneira. E só lembrando para as pessoas não sabem, esse programa tem um piloto que nunca foi pro ar, né, cara? Caralho, é verdade. Talvez um dia vá. É o piloto do piloto, né? Porque a gente gravou o programa. Exatamente. E a gente falou, porra... Proto-piloto. Isso, ficou assim, porra, ficou muito parecido com Teologia de Boteco, vamos fazer diferente. Aí foi quando surgiu a porra dessa ideia lá, bota uma música e comenta no meio da música, né, cara? Exatamente. Mas enfim, cara, então, pô, por exemplo, agora, eu vou ter que incluir lá nas recompensas com os padrinhos e tal, isso, né? Você vai participar de uma comunidade, ela tem uma experiência, né? Uma família. Porque, cara, a galera tá. A gente tá jogando Worms, tá ligado? Tipo assim, a gente passou sexta-feira passada à noite jogando Worms, sabe? Tipo, hoje a gente vai jogar Don't Star. Até onde a pessoa desce quando se envolve com esse tipo de. O Leandro Aproerd, ele tinha te alertado. Esse tipo de gente que o Leandro Aproerd tava falando. Mas o que eu falei lá pra galera? O que eu tava falando naquele programa lá com a Narcobis? Que era assim, gente, tóxicos são atos coletivos, né? As pessoas usam e vão ficando gregárias, vão se ajuntando com outras. É isso que tá acontecendo. As pessoas, o tóxico, no caso, é o Benzino, né? E as pessoas estão reunidas ali pra participar. E aí, tipo, a galera amanhã, sábado, aqui no Rio, vai ter um horcontro, um churrascontro do Benzino no Mel, né, cara? Tá vindo gente de fora da cidade, rapaz. O nome que foi dado extraoficialmente é o Churuba. Churuba, né? Churuba. Não vejo uma churanca. Não, e tá se desenvolvendo uma própria linguagem do Bizinho no Mel, né, cara? Churanca, churuba. Já tem os stickers, né, que marcam as frases mais marcantes. Marcam as frases mais marcantes, perceba essa minha expressão. É, que expõem as frases mais marcantes ditas por nós aqui no programa e pelas pessoas lá no grupo também, né? É. E aí, tipo... E essa coisa parece que vai estar piorando, né? Porque aí agora, por exemplo, hoje todo mundo já se juntou pra comprar o Don't Starve Together no... Nossa, quase não saiu aqui agora no inglês. Enrolou minha língua. Don't Starve Forever. Tipo... O cara tá perdendo a capacidade de articulação de palavras, é que já tá na hora de chamar uma mulher. Não, a galera já tá se reunindo pra fazer compra no Steam, comprar o mesmo jogo pra todo mundo poder jogar junto, saca? Tá desse nível a coisa. E eu acho do caralho, é isso mesmo, entendeu? Tipo... Essas pessoas lá no Mocó, Mocó que é o grupo do Telegram, pra quem não sabe, essas pessoas do Mocó, elas são muito legais. Elas são legais, assim, de um tipo, porra, muito legais mesmo. É, às vezes você pode pensar assim, porra, mas é um bando de maluco que gosta de dar risada com dois malucos. Cara, é muito mais do que isso. Já rolou tantos papos, assim, que me engrandeceram como ser humano, é isso que eu quero dizer. Tá ligado? É só isso que eu tenho pra dizer. Quero dar um beijo na boca de cada um dos mocoseiros e mocoseiras que estão lá. Pois é, cara. E é uma coisa meio... É um beijinho do mel também, né? Porque começa num papo, sei lá, sobre salmão, né? Tipo, aí... E acaba numa discussão sobre... Salmão, tipo, sei lá, a gente tava discutindo hoje sobre... Que 95% do salmão que se consome no Brasil é fake, né, cara? É vermelho, é pintado, né, pra galera, e é cancerígeno, aquela porra e tal. E aí, Exatamente. Aí no meio do papo começa a se falar sobre jogo de videogame, sabe? E aí depois termina falando em Deleuze ou alguma coisa do tipo. Então tem pau pra tudo ali, né? Tipo, tá todo mundo... Você vai encontrar algum assunto lá dentro, né, cara? É, uma coisa que... Eu falei isso em um dos programas, não lembro qual que foi, mas eu falei, o Mocó é tipo aquela mesa de pizzaria, tá ligado? Quando você isso. Vai com uma galera, assim, que você vai com umas 20 pessoas na pizzaria, e daí não dá pra você conversar com todo mundo, porque a mesa geralmente ela é longa, né? Não é uma mesa redonda, ela é uma mesa esticada. Daí você tá conversando de um assunto aqui, e tem dois casais conversando de um outro assunto ali, e um pouco pra frente tem um outro falando de alguma coisa qualquer, completamente absurda, não tem nada a ver com o que você tá falando, e você tá conversando com essa pessoa, você escuta alguma coisa lá, você para de conversar com aquele cara e começa a conversar com o cara na diagonal aqui, e daqui a pouco fica aquele vucu-vucu, e as pessoas falam, porra, eu não consigo acompanhar o Mocó, porque é muita gente falando o tempo inteiro. E é por isso que é legal, porque não dá pra acompanhar, porque se fosse uma coisa linear, sei lá, eu participo de alguns grupos onde as pessoas falam apenas de um tema. E ótimo, se você que tá interessado em se tornar um especialista naquele tema, talvez seja a melhor coisa do mundo. Mas o Mocó não é sobre tema, o Mocó é sobre relações de pessoas que têm coisas em comum ou não, tá ligado? Porque tem algumas pessoas que falam, caralho, na vida real eu nunca seria amiga desse cara. Isso. Mas, olha aí, agora é meu brother, cara, vou no churuba com ele, cara. Exatamente, cara, é sensacional mesmo, de verdade, cara. Mas vem cá, então vamos falar do que a gente vai fazer amanhã, né? Desse nosso novo experimento. É, não, mas antes disso, eu queria mandar um fraternal abraço para uma das pessoas que mais colaborou indiretamente e diretamente também para esse programa acontecer, que foi a minha querida Elisa Zamprogno. Eu não sei se é assim que pronuncia o nome dela, mas Elisa, você sabe que você é você. Ah, acho que três notícias que eu li para você foi ela que me passou. Ou seja... Elisa, você mora aqui, ó. Aqui, ó, tem essa caveirinha aqui, ó. Tem uma cadeirinha pra você também. Ela tá conspirando junto com você contra mim, né? É isso, é. Exato. Ela é uma das pessoas que financia essa merda. Exatamente. É aquela que tá no módulo Quem Refresca Cu de Pata Lagoa, Orlandinho. Exatamente. Nossa, mas bom, já agradecemos, né, as pessoas. Queria novamente fazer eco também com a palavra do Orlando. Não apenas são as pessoas que financiam com grana, apesar de grana ser muito legal, ser muito importante, mas as pessoas que na sexta-feira colocam lá, indicam o nosso podcast ao longo da semana inteira. As pessoas estão indicando, falando, porra, melhor podcast, melhor revelação de 2018. Porra, queria ir lá no Faustão receber o prêmio de revelação. revelação podcaster 2018. É, então vocês, que ainda que não estão colaborando com grana, mas estão colaborando, divulgando, estão salvando no pendrive, colocando no som do carro e obrigando a sua mãe a ouvir. Como aconteceu. Obrigado, você que está torturando a sua mãe. Torture sua mãe. Teve o, esqueci o nome dele, Elden, se não me engano, que fez isso, aconteceu isso, né? Ele ouviu com a mãe dele o problema inteiro, quase bateu um carro por causa disso. Mas enfim, mas escuta. Muito obrigado a todos vocês. Escuta enquanto dirige. Inclusive, mandar um abraço de novo para o pessoal lá do Fogo Cruzado que acreditou na gente no começo, patrocinou, né? Ou seja, e patrocinou não processando a gente. Então, um abraço para vocês. Exatamente. Também. Exatamente. Então. Uma das mais importantes maneiras de colaborar com a gente é não nos processar. Exatamente. Mas já não tem. Entendeu? Para quem não tem nada, metade é o dobro, fera. Entendeu? Minha vida só tem. Exatamente. Exatamente, meu. Agora você falou. Vai virar sticker essa aí. Não tem nada, metade é o dobro. Mas vambora. Então, e amanhã vai começar o. Porque uma das coisas que a gente quer pro próximo ano, né, é fugir um pouco, institucionalizar a falta de. Como é que é? De padrão, né? Não, padronizar a falta de. Padronizar. Que tem um único padrão, é que não há padrão. Isso não vai mudar nunca. Então, assim, óbvio que vamos continuar fazendo essa brincadeira, né? Esse desafio mútuo, né? De comentário da notícia. Comentário da notícia. Mas, tipo. Comentário da notícia. Mas uma coisa que a gente vai fazer, a gente vai apostar em novas coisas diferentes, né? Pra que as pessoas geralmente não saibam exatamente o que vão assistir, o que vão escutar, né? Quando clicarem lá, baixar o Benzinho no Meão. E uma das coisas que a gente. Exatamente. Amanhã, esse vai ser um dos nossos primeiros experimentos, que é o Benzina no Telão. Benzina no Telão, que é um belíssimo nome. Nossa, né? Maravilhoso. Porra, um nome genial, cara. Derrubou duas com uma tacada só. Porra, Benzina no Telão é melhor do que Benzina no Melão, que você soltou no primeiro ou no segundo programa. Mas em que consiste o Benzina no Telão? Nós selecionamos um filme maravilhoso, que se chama Black Christmas, né? Cuja tradução... Natal Negro. É, mas cuja tradução no filme é Noite Sangrenta. Com essa voz. Exato. Noite Sangrenta. Que conta a história, né, de uma... Como é, de uma... Como é que chama? Não é fraternidade, não. Como é que chama? Uma casa... Irmandade. Irmandade, né? Uma casa de estudantes, todas mulheres, que começam a receber... Equivalente a uma república, isso, talvez? Isso, a república. Essa palavra que eu tava querendo lembrar. Onde ela recebe ligações de, supostamente, um tarado, um maníaco sexual, né? Que é o Felipe Gringo. Que é uma mistura de Pato Donald com o Felipe Gringo na dublagem nacional. E, enfim, aí eu não vou mudar mais, não vou mudar mais spoilers sobre o filme. Mas... Assistam! Isso, aí vem a brincadeira. Porque esse filme tem no YouTube, né? Não fomos nós que upamos os detentores do filme. A gente não tem nada a ver com isso. Caiu do caminhão. Entendeu? A gente achou lá. Exatamente. Inclusive... Quem é achado não é roubado. Inclusive, eu e o Barba... Temos a fita cassete desse filme, né? Nós assistimos... Exatamente. Eu comprei. Eu também, então... Comprei. Eu também... Fala. Comprei o LP da trilha sonora, inclusive. Eu uso o LP. Comprei o Laserdisc. Laserdisc do filme. Mas, enfim. E, assim... Então, não fomos nós que upamos. O filme já tá no YouTube. O que vai acontecer? Você vai ter a oportunidade de assistir um filme comigo com Barba. É esse que é o ponto, né? Vai ser a sua escapatória daquela mesa de Natal, daquele arroz com passas, né? Tipo, você vai pro YouTube, dá play no vídeo e dá play no nosso podcast. Quando você fizer isso... Tá, tem uma sincronização, né? Tem um momento que eu conto, um, dois, três e... Pam! Isso. Quando no três você clica... E aí você vai ser que nem aquela história do disco do Pink Floyd com o Mágico de Oz. Vai estar sincronizadinho. Puta que pariu, cara! Né? Você é a mente mais privilegiada da internet brasileira, cara. É isso. Cara, e você vai escutar a gente, vai ver o filme como se estivesse com a gente na sala. E eu recomendo Exatamente. Muito que você não esteja sóbrio. Eu recomendo muito que você coloque no home theater da sua casa... pra que a sua família possa ouvir também os comentários. A gente, como era um episódio experimental, então vamos deixar claro isso, é um especial de Natal, mas é um episódio experimental, a gente errou um pouco, talvez tenha errado um pouco na mão, assim. Eu no final fazia nem mais ideia. É uma boa definição. Eu não fazia nem mais ideia do que tava acontecendo. Eu só sabia que eu tava em casa. E tava assim, seguro por isso. Eu tava suado pra caralho. E agora, e o que, que vai acontecer? A gente vai fazer, pro ano que vem, a gente vai apostar num novo formato de programa, junto, assim, vai acontecer quase que intercalando com o nosso, como é que é, o Benzina Raiz, né? Benzina Tradicional. Exato, o clássico. Clássico, né? E, o classic. É, enfim, o que vai, é que a gente já tá chamando por enquanto de Benzina Experience. Mas provavelmente a gente vai achar outro nome, porque a gente tá chamando porque a gente não conseguiu achar um nome melhor. Porque não pensou em coisa melhor. A gente tá muito doido pra pensar em coisa melhor. Exatamente. Que é basicamente a gente vai ficar discutindo, vão ser essas exegeses loucas que a gente faz de músicas ou de notícias e coisas do tipo. Notícia. É, não, mas que é isso, é uma exegese, tem uma exegese pra uma música, né? E conecta com uma exegese ainda mais alucinada de um filme, de uma notícia, né? E o que a gente vai... Com tempo reduzido. Com tempo reduzido. O que a gente vai fazer com isso? A gente vai tirar esse tempo reduzido, né? E fazer essas exegeses dedicadas a jogos de videogame, a revista em quadrinhos, a filmes, entendeu? Vai ser o Benzina Experience... Livros, entendeu? O Benzina Experience vai ser sobre isso. A gente vai dar recomendação de disco, de disco, olha como é que eu sou. Eu sou muito velho, apesar de estar sem bigode agora, mas assim, eu sou muito velho. LP, né? LP. Eu coleciono. Vamos indicar Laserdisc. Isso. Então, basicamente vai ser isso, a gente vai ficar discutindo esse tipo de coisa, a gente vai pegar um filme e fazer uma dessas exegeses, vai pegar um jogo de computador, videogame, sei lá, ou um disco inteiro e ficar comentando, olha aqui, esse cara, tipo, no estilo é o bicho, né, e o estado de natureza de Hobbes. Hobbes. Que Hobbes que poderia estar aqui hoje, né? Porque ela foi amplamente solicitada por todos os ouvintes do Benzina no Meião, mas a gente não convidou, e é por isso que eu não tenho. Não, porque a Roberta, ela eu acho que a Roberta, conversar com a Roberta é como observar baleias. Tipo, eu já, como as pessoas sabem, eu já trabalhei com esses animais, entendeu? Eu sei o que eu tô dizendo. Porque você fica horas olhando pro mar e não entendendo nada. De repente, sabe isso? Aí você aproveita aquela oportunidade de tirar foto, fazer uma porrada de coisa. Isso. A Roberta... Você dá uma bobeira, ela passa. Exato, tem que ficar atento. Então pra conversar, conseguir falar com a Roberta, é assim, cara. Tipo, porque é a menina... Se dependesse do contato, da moral que ela dá pra gente, dá pra declarar ela morta, porque... Não, hipótese alguma. Ela não fala, manda mensagem. Não é só com a gente, eu fico feliz porque não é só com a gente, não é pessoal. Não é uma coisa pessoal, né? Não é pessoal. Ou talvez com a humanidade inteira, mas enfim, aí a questão dela. Pra... Ou talvez, né? Ou talvez o problema seja que ela seja uma maluca. Não, mas. Nunca sabe. E aí, enfim, é isso. Mas a Roberta, essa bola tá pingando na área aí pra ela aí, cara. Dr. Jarbas já mandou um ofício pra ela, ela ainda não... O e-mail que ele passou pra ela não foi nem lido ainda. Então vamos ver se lá depois do carnaval a gente reza. Um dia ela aparece vestida de bate-bola no especial de carnaval. A gente pode fazer isso também, porque vão ter blocos de carnaval do Benzina no Meião no Brasil, né, cara? Vai ter um bloco Exatamente. E vai ter um bloco no Rio, entendeu? Tipo. Com certeza. O bonde do no Rio vai ser, o tema do bloco vai ser o bonde do disquite. Só vai dar os disquitados, cara. E o bonde do disquite é aquele tipo de meio-dia, uma hora da tarde, todo mundo. Tá calor aqui, né? Muito jovem. E vai pra casa. Calor pra caralho, hein, cara? Muito jovem. E vai pra casa. Porque o carnaval do disquitado acaba rápido. Inclusive, né, vai ser cantada aquela música lá, né, do... não, deixa pra lá. Não, talvez não caiba eu cantar a música, porque ela é um pouco problemática. Vamos continuar. Já agradecemos, já falamos do que vai acontecer ano que vem, é óbvio. Vai acontecer mais coisas do que isso. Pois é. Porque como foi salientado pelo jovem Orlando, a única coisa que é objetivamente um padrão nosso aqui é que não há padrão qualquer. Nesse sentido, pode ser que a gente indique um disco bom, um disco ruim, um livro bom, um HQ ruim e por aí vai, né? O grande mote aqui é surpreender sempre. Até nós mesmos, né? Exatamente, até um ao outro, né? Fala, caralho, mano, a gente não tinha combinado isso. Pois é. E todo o resto do Benzina que você curte vai continuar. Vai ter os Benzinas quinzenais com convidados, vão ter Benzinas, tipo, vai ter Benzina Debate, Benzina Talk Show, tudo isso tá. Benzina Debate, parece um bagulho seríssimo, né? Benzina Debate, traz até vocês hoje. Grey's Anatomy. Mas... Grey's Anatomy. Que seriado bosta. Bom, além disso, o que mais temos que fazer? Basicamente nada, a gente já passou todos os recados. O que falta? Já passou os recados. A gente vai comentar uma notícia, é isso? Pra manter a lógica? Isso, isso, hein? Ou não? Vamos sim, vamos fazer o que a gente faz, né? Vamos só. Deixa eu só fazer um comentário aqui, calma aí, calma, segura. A Cássio Augusto diz, Orlando falando desquitado. Eu tô vendo ele lá no. Eu tô vendo o Acácio no chat, né? Tá engraçado. O Acácio tá frenético no chat ali. Quem não conhece o Acácio é aquele belíssimo exemplar de ser humano, que já participou do Teologia de Boteco duas vezes. Vai participar do Benzina. É um grande amigo nosso aqui. Vai participar do Benzina. Vai participar do Benzina, ele querendo com toda ou não, certeza. Ele querendo ou não. Exatamente. Nem que a gente tenha que usar toda a grana do padrinho pra sequestrar ele e trazer ele aqui. Não, precisa. Vou botar um cara sentado aqui, tirar o saco da cabeça. É o Acácio. E depois a gente devolve ele, né? Porque também tem essa. Fraterno abraço, Acácio. Um fraternal abraço e um fraternal beijo no seu coração também. Eu não quero... Outro que também mora aqui, ó. Eu não quero... Cadeirinha da Elisa e cadeirinha do Acácio. Eu quero que ele me responda a minha pergunta sobre Foucault. Eu tô aguardando a pergunta. Essa pergunta sobre Foucault que tá, né, pulsante, tá vibrando. Pulsante. Mas vamos lá, né? Então, como sempre. Antes de continuar, além do Acácio, também tem a nossa querida. Cadê aqui? A querida. Ah, claro. Você. A nossa querida Moleculoide faz uma pergunta. Ela diz, Benzina Radio Romantic, sai quando? Interrogação. Essa é a minha pergunta empolgada. Ontem à noite, eu estava conversando com essa jovem aqui, e daí rolou um trechinho de uma ideia que eu tinha no passado. E ela sugeriu que a gente incorporasse isso no Benzina. Não tratei ainda com o Dr. Jarbas, não tratei com o Orlando, mas como o bagulho aqui é uma putaria generalizada, muito provavelmente vai acontecer. Eu vou ligar, tá ligado? Eu vou ligar então... um dia pra gravar contigo e de repente tá acontecendo. Que porra é essa, né, cara? Não, vamos fazer aqui. Exatamente. Não, mas eu super... Será que eu entendi? Mas tu mandou pra mim, o Locão. Tipo, sim, mandei pra você. Mandou pra mim, eu achei do cacete. Vai rolar, Benzina. Perto do Dia dos Namorados, então, coisas do tipo, Correio do Amor, tá? Na madrugada escura das ruas de Brasília, milhares de podcasters olham para o seu feed batendo freneticamente no F5, esperando apenas ouvir a voz de Bárbara Paz, se é para ela que eles dedicam o sucesso de 1973, na voz lindíssima de José Augusto, o sucesso de Que Vale Tudo na Vida, se não tenho a voz da Bárbara Paz no meu feed. Sem você aqui, de que vale ter tudo na vida? De que vale a beleza da flor? Se eu não tenho mais teu carinho, se eu não sinto mais teu calor. Outra coisa quem fala aqui é Vinícius, lá do Mocó, e ele diz, Orlando e Cristiano, duvido que vocês anunciem o campeonato de Worms, só banana e corda que a gente tá planejando. Então, galera, vai rolar um campeonataço de... Eu, por exemplo, especialmente disse nesse exato momento. Mas já tô dentro, porque eu tô arrebentando esses moleques todos no Worms. Esse é o espírito Benzina, cara. Esse é o espírito Benzina. Tô sabendo agora, mas já tô dentro. No... Tem que pagar alguma coisa? Se for grátis, eu entro. Exatamente. Se tiver que pagar, me empresta um dinheiro aí. Depois a gente acerta. Mas enfim, ó, então vai rolar, pelo que entendi, vai rolar um campeonato de Worms só banana e corda. Entendeu? Tipo... Eu já sei que eu vou ganhar, porque, cara, tá até ridículo ali, né? Eu fiz o Zontologia com meu time, são as minhoquinhas, só com o nome de filósofo. Tá arrebentando. Eu tô com 90% de aproveitamento no grupo. Exatamente. Esse é o Orlando que a Rede Globo insiste em não mostrar. A quem interessa calar essa voz. Exatamente. A quem interessa calar a voz de Orlando Calheiros, daí podia aparecer a fotografia sua com uma tarja na boca, porra. Pega a ideia pra imagem desse podcast. Vamos continuar, tem mais pergunta? Talvez tenha, mas eu não sei. A pergunta é, Los Hermanos é Coldplay a 80... Los Hermanos e Coldplay a 80 km por hora, quem vence? Cara, eu não sei quem vence não, cara. Foi? Não consigo. Mas quem perde somos nós. Você tirou as palavras da minha boca, cara. Quem perde é a humanidade, entendeu? Exatamente. Outro dia teve aquele Leandro Demore, né, do Intercept, ele Demogorgon. Ele botou lá que ele adora o primeiro disco do Coldplay. E aí uma galera pedindo. Ah, vai tomar no cu. Eu falei, brother, tá errado isso aí. O que você tá falando, cara? Tem outras paradas que não dá não, galera. Desculpa aí, não dá não. O que você tá falando? Então é isso. É, vamos comentar a notícia então? Porque já são... Quantos minutos que tá rolando isso aqui? 30 minutos. 30 minutos? Ah, porra, tem tempo pra caralho. É, então tá. Deixa eu só ajeitar aqui. Beleza. Vamos fazer os comentários de notícias, é isso? Comentários de retrospectiva. Talvez a notícia, não a notícia mais importante, porque é muito complicado você pegar num período de 365.25 dias, né, que constituem um ano. Escolher a mais importante é muito problemático, mas uma notícia muito marcante e pedir o comentário da outra pessoa nesse período de uma música que vai ser escolhida por algum motivo aleatório, porque essa ideia também surgiu agora há pouco, a gente não ia fazer isso. Exatamente, mas eu me preparei um pouco melhor do que você. A ideia surgiu porque você não leu o brief. Eu selecionei minha música de uma maneira bem mais... Cara... Eu acordei, cara, faltava 10 minutos pra começar isso. Eu tô ligado, mandei várias mensagens pra você, eu tava quase arrancando meus cabelos aqui, cara. Manja aquele filme do Queen lá? Era tipo aquelas festas que rolavam na casa do Fred Mercury e tava rolando aqui em casa hoje à tarde. Tá certo. Mas enfim, mas eu me preparei um pouco melhor, né? E assim, porque eu quero deixar uma mensagem boa, bonita pros nossos, né, ouvintes. É uma mensagem de ano novo, assim, 2018 foi um ano pior do que 2017, bem pior. Exatamente, né? Se 2017 foi o ano que alguém cagou na sala, em 2018 essa mesma pessoa pegou a merda e passou na cara. Isso, cara. Pô, você teve coisas como a destruição do Museu Nacional, a eleição do Facínora, né, cara? E 2019, aí vai começar mesmo o trombone aí. Vai começar mesmo, aí que vai começar a parada. E eu vejo as pessoas, né, tipo, eu fiquei passando isso porque eu fico, quando toda vez que eu me pego meio mal, né, tipo, com o mundo, né, eu sempre lembro de fico pensando em alguns pontos, né, tipo, de macumba, né, eu como bom macumbeiro, né, tipo, coisas como algum cavaleiro de umbanda, vencedor de demanda, não deixa o filho tombar, essas mensagens que eu fico meio que te ajudando, né, a seguir em frente, né. Fazem tua alma vibrar. Isso, né? Exatamente. E eu fiquei... lembrando, né, eu falei no último episódio sobre isso, né, sobre essa coisa que, essa potência que faz você crescer, né, seu espírito crescer, essas músicas fazem isso, né, porque é necessário você crescer, né, a gente falou do gozo, né, que o gozo faz crescer nesse sentido também, então é pra resistir a esse mundo que te oprime, e justamente oprimir é o que tá te diminuindo, né, a palavra não... em Aquiora eles falavam camig, que é amassar literalmente. Pode crer. Então, pra resistir a essa opressão, a esse amasso, você tem que crescer. Então você tem que se cultivar aquelas coisas, aqueles afetos, aquelas potências, e geral, que te fazem isso. Né? E muitas vezes são afetos e potências pueris. Né? No mundo que a gente vive, e sobretudo no meio que a gente transita, né, esse meio acadêmico, coisas do tipo, as pessoas parecem cultivar muita seriedade, né, aquela coisa que o Tom Zé chama de um complexo de épico, né, essa necessidade de falar tão sério, essa necessidade de ser tão sério o tempo inteiro, né, isso cobra um preço. Como se seriedade, ou aliás, como se ser divertido fosse oposto a ser isso, sério. Isso. E engraçado que quando a gente lançou Benzina, um monte de gente foi me criticar no Twitter, dizendo que queria ver um podcast sério meu, sei lá o que, e que eu tava fazendo piada. Mas foda-se, brother. Pô, quer ver uma coisa séria mesmo? Vai assistir uma aula minha. E na minha aula eu também faço piada, né? Tipo, mas... Eu prefiro isso aqui, eu acho que... Eu vou parafrasear um filósofo aqui de Curitiba, Mário Hashi, também conhecido como Mário Peixe ou Cavalo do Bom Senso, e ele diz uma frase que é sensacional. É, não tá bom, faz melhor, cuzão. É isso, inclusive, essa é uma coisa que a gente tem que fazer, que é são esses comentários dos bolsominions, né? Esse dia teve um cara no Twitter que falou assim, pode crer, me criticando, me mandando me eleger. Como é que é? Vire presidente, mude o Brasil então. Mas caralho, que eu tava criticando o Bolsonaro. Vai tomar no cu! Mas enfim, vou voltar aqui. Tá muito vai tomar no cu! Vai tomar no cu, seu filho da porra! Esse foi muito ruim. Caralho, é vontade de ler com voz de criança, né? Então vire presidente então, sabe? Mas, dá vontade. Você fala com voz de criança enquanto eu imito um chimpanzé, vai. Você fala. Então você vira presidente da Imuta Brasil, cara. É isso, cara, que eu faria na frente de um retardado desse. Eu ia começar a imitar um chimpanzé, cara. Porque é a única coisa que. É o único diálogo que um mongolão desse aí entende. Vai, continua, desculpa. Não, tá. Então eu comecei a pensar no, em música, uma música que faz isso, né? Que é uma música que é importante, que pode nos ajudar nesse momento, né? E aí, pensando nessas músicas, tem umas músicas, a gente sabe que são músicas que não são meio bobas, mas quando a gente escuta, de repente a gente tá cantando junto, sabe? A música meio que te consome e você vai no processo, sabe? E aí, tipo, eu lembrei de quem? Lembrei dele, do homem que abriu esse programa. Do homem, aquele que foi o primeiro invocado como jurado nesse programa. Que é, nada mais, nada menos do que Marighella de Boston, com o Jorge. O grande, grande, né? Bon Jovi. O ícone. E eu fiquei, porque o Bon Jovi, ele tem uma música que é talvez o maior sucesso dele, que é Living on a Prayer, né? Que poucas pessoas já pararam pra prestar atenção na música, mas essa música... Você poderia cantar um pedacinho dela? Poderia cantar um trecho dela? Aí tu me quebra, mano. Aí tu quebra minhas pernas. Tá bom, vai. Nessa música ela tem uma frase que é "You live for the fight when that's all you got". Tipo, você vive pela luta quando ela é tudo que você tem. Essa música, as pessoas pensam, esse poderia ser um jogo revolucionário, sério. Tipo, pior que é verdade. É sério, não, é verdade. Essa música ela é sobre, pra quem nunca prestou atenção, ela é sobre um casal que tá passando por um daqueles períodos da que antecede o governo do Bush pai, né? Que a gente já falou disso, Bon Jovi, a carreira do Bon Jovi tá cantando aquele momento, aquele... boa parte daqueles roqueiros, né, daquela cena ali, eram frutos dessa juventude que cresceu sob a sombra do desemprego, né? Nesse cenário que deu origem ao Bush pai lá nos Estados Unidos. E ele tá cantando, ele canta sobre um casal que é o Tom e a Dina, né, que eles estão fudidaço na cidade, fudidaço, sabe? Que tipo, o Tommy trabalha nas docas, mas as docas estão em greve, a Dina trabalha como garçonete o dia inteiro, e aí tem uma hora que ele vende o violão dele, que ele é um cara meio que é músico e tudo mais. Cara, e a música, ela fica o tempo inteiro, né, é muito interessante que, né, a primeira estrofe, a segunda estrofe, no primeiro momento é a Dina consola o Tommy, né, e no segundo momento ele se consola. O refrão, né, que todo mundo conhece, né? Tipo, não vou cantar, mas... É justamente isso, né? É um consolando o outro. Aquela coisa que a gente falou do amor na última sessão, né? Tipo, o amor que faz crescer. São duas pessoas que estão se ajudando e se fazendo crescer para resistir justamente a esse cenário de destruição do capitalismo, do neoliberalismo nos Estados Unidos naquele momento, né? Então, esse tipo de cultivo de relação, de afeto, é o que a gente tem que procurar agora, né? É isso que vai... Assim, a mensagem de Ano Novo e Natal do companheiro Orlando é justamente essa. Procurem esse tipo de relações, né? Procurem relações laterais, procurem cultivar esse tipo de laço afetivo, no sentido forte da ideia do afetivo, porque é isso que vai te fazer crescer, né? E vai te permitir resistir a esse mundo de merda que está se consolidando lá fora, né? Então, assim, isso mesmo. Não é à toa que quando você leu a música, né, tem uma hora que ele diz assim: temos que nos agarrar ao que temos, porque não faz diferença se conseguiremos ou não. Nós temos um ao outro e isso já é muito. Por amor, nós iremos tentar. Aí começa aquele refrão do: estamos quase lá, estamos vivendo por um fio, segure a minha mão, nós vamos conseguir, eu juro. Enfim, eu não vou cantar, não vou cantar. Eu tava esperando. Sabe o que é o pior de tudo? Eu vou começando a ler a música, eu tô traduzindo aqui. E aí eu vou começando a ler a música e eu falo assim: daqui a pouco você solta a franga. Valeu, valeu, já deu. Mas enfim. Beleza. Então, é isso. Dito isso. A notícia que eu tenho pra você... Essa música tem 4 minutos, é isso? É exatamente, uma notícia boa. O nome da notícia é: o macaco apertou o botão, mas os direitos autorais não são seus. Mas... como é que é? Julgamentos sobre direitos de uma selfie que um macaco tirou terminam com um acordo entre as partes. Pra quem não sabe, teve toda uma questão ano passado, né, de um macaco, Naruto, que tirou foto, tirou selfies dele, um fotógrafo deixou a câmera lá, e ele ficou tirando selfie, o macaco chegou e ficou tirando selfie dele mesmo, né? E aí o fotógrafo vendeu essas fotos, ganhou uma grana com essas fotos viralizaram de uma determinada maneira, só que a PETA, né, a organização PETA, entrou com um recurso dizendo que o autor das fotos era o macaco, e cobrando que o fotógrafo passasse para o macaco os direitos autorais e, consequentemente, a renda das fotos. Esse julgamento durou anos. Anos. Esse fotógrafo, David Slater, ele quase foi à falência por causa dessa foto. Né? E, basicamente... E a foto ficou bem famosa. A foto ficou bem famosa. Inclusive, essa foto, com certeza, vai ser a capa desse episódio aqui. Valendo, Barba? Quatro minutos pra falar disso. Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui. 4 minutos e 9 segundos. Living on a Prayer. É isso? Isso. E valendo. Bom, o que dizer, né, cara? Um macaco tirando foto, né? Mas é, como se não fosse, no caso, você, que é um fotógrafo, se não fosse também um macaco tirando foto. Qual a diferença entre o macaco Orlando? E algumas pessoas podem até falar, nossa, que agressividade, né? Não é agressividade, não. Em certa instância, associar-nos, seres humanos, ao macaco é até elogioso. Porque vejo que, em muitos aspectos, os nossos primos, por assim dizer, são muito mais evoluídos, e aqui entre aspas, do que a gente. Porque enquanto o macaco lá encontrou a câmera, eu não sei se o fotógrafo tinha feito isso propositalmente, eu não lembro se ele foi propositalmente, ou se ele simplesmente deixou a câmera de bobeira lá e o macaco começou a acionar. O que também mudaria, né? Se ele falou, vou deixar uma câmera aqui pra o macaco vir aqui tirar foto. É uma situação. Se ele esqueceu a câmera lá, sei lá, né? Igual se alguém roubar a tua câmera, tirar várias fotos e você recuperar a câmera, será que aquelas fotos são suas? Ou é do ladrão, mas a câmera é sua, por aí vai. E aí tudo que a gente poderia pensar sobre isso. Mas o mais importante, talvez, é entre uma coisa e outra, né? Entre a foto do macaco ser do macaco, ou ser do dono da câmera, ou ser do cara que deixou lá, é se perguntar até onde, Orlando, essas imagens que foram... Tá difícil. Essas imagens que foram produzidas... Parece que é cu de pato e lagoa, vai. É, exatamente. Essas perguntas, essas imagens que foram capturadas pela câmera, até onde elas... Até quanto eu posso... Como eu posso quantificar o valor de um momento que foi parado no tempo? Eu peguei um momento... A eternidade está acontecendo e eu... Pam, cara, tu tá muito vale perdido, aquilo? Pera. Tu tá muito louco. Quanto? Não, eu não faço ideia do que eu tô falando. Quanto vale um milésimo de segundo parado no tempo? Como quantificar isso? Quanto vale isso? Será que o valor disso tá na intenção do fotógrafo? Sei lá, quando você tá lá no meio de uma tribo indígena, e você fala, pô, vou pegar essa imagem aqui, pam, me tira. Esse tem um valor porque você quis que aquilo acontecesse naquele momento, porque você quis registrar aquilo. Ela é mais valiosa do que se você tivesse esbarrado no botão da tua câmera? Por que que eu faço essa pergunta? Não faço nenhuma ideia que eu faço essa pergunta. Porque eu estou completamente... perdido. Tá no modo poesia concreta, né? Tá do modo poesia concreta. Exato. Tô no modo. Exatamente. Eu tô perdido no pátio sem saber o que tá acontecendo, meu irmão. Temos que reviver essas frases tão, tão belas que foram lançadas lá no começo e tá caindo em desuso, né? Eu perdido no pátio, como num pesadelo onde você vai pelado pra escola, esse sou eu. Cara, quando você me pergunta sobre a foto que um macaco tirou, eu me imagino nu e um macaco me fotografando. E eu me pergunto, por que que você tá querendo me fotografar? E o macaco, ele não tem resposta. Sei lá, se você, Orlando, me fotografasse nu, e isso já aconteceu, não, brincadeira. Você teria um motivo pra registrar minha nudez, e o macaco não. E é nesse lance, e agora? O que vale mais? O intento de me fotografar nu ou simplesmente a coincidência de que naquele momento eu estava nu na frente da câmera e o macaco esbarrou, cara, no botão para registrar aquela belíssima imagem, a saber, o meu corpo desnudo. Nesse sentido, Orlando, faltam apenas 3 segundos. Vendo um chevetão aí, tá bem bonzinho. Se alguém quiser, entra em contato. Que merda, hein, cara. Essa, pra fechar o ano, essa foi a tua pior resposta, cara. Você conseguiu. Eu não sei, cara. Não tem nenhum sentido. Zero. Mas tem uma coisa, pra tentar salvar e refrescar um pouco em teu lado aí, que é presente de Natal, tem uma coisa interessante que você falou, que é o Derrida, ele escreveu um livro chamado Animal que Logo Sou, né? Que na verdade acho que a melhor tradução é Animal que Logo Sigo, né? Que uma das questões fundamentais dele é que é o gato dele olhando pra ele nu. Assim, ele tá nu e o gato olha pra ele, né? Porque o gato tá sempre nu. Pode crer. E aí ele se sente constrangido com aquilo, né? E esse constrangimento ele começa a tirar toda uma discussão sobre os limites, né? Essa régua que separa, né, o animal de um lado e o humano do outro, né? Enfim. Procure, fica a dica de leitura pros amiguinhos. Isso aí, eu tive uma aula com a Juliana e ela comentou sobre esse texto. Juliana, que é um ser humano incrível, poderia participar do Benzinho um dia. Ela é uma dessas figuras que vai participar querendo ou não. Exatamente, gostando ou não, né? O que eu ia falar? É isso. Não sei por onde entrei, nem por onde saí. Quando tá atordoado, eu acordei, eu tava, né? Tu tá meio atordoado. Exatamente. Tô meio esquisito ainda. Bom, mas agora é minha vez. E eu, cara, como eu sou uma alma iluminada, como eu sou um homem da sabedoria, da iluminação, não sou um retrógrado, não sou uma pessoa do mal. Eu poderia citar várias notícias aqui, ó, elenquei algumas aqui. Eleições e Copa do Mundo foi o que abraçou os noticiários no ano de 2018. De uma maneira muito... Mas antes do treino, a gente sabe que tem que ler a música, né? Só pra você lembrar. Sim. Fica tranquilo que tá tudo sob controle. Tô doidão, mas tô bem. pra usar droga tem que ter boa saúde. Pô, eu tô de ressaca hoje. Falamos muito de fake news, esse termo que até pouco tempo as pessoas nem sequer sabiam o que significava. E hoje, porra, tá na boca do povo. A morte de Marielle Franco, mano. A morte bárbara de Marielle Franco. Vereadora aí do Rio de Janeiro, né? O incêndio do Museu Nacional, que é talvez uma das maiores perdas para a humanidade, aconteceram nesse ano. Para mim foi uma parada muito chocante. A gente gravou um Teologia de Boteco sobre esse tema. Eu tava conversando com uma amiga nossa em comum e ela estava chocada e eu não tinha me apercebido da gravidade. Eu tava indo de um lugar pro outro. Quando eu cheguei no boteco que a gente ia beber, o cara ligou a televisão e falei, mano do céu, não é fogo, é um incêndio, perda total. A prisão do presidente, do ex-presidente Lula, que por mais que a gente não acredite na democracia burguesa, porra, é um puta de um evento, cara, né? Um cara desse, com a importância que esse cara tem aí, porra, né? Sabendo, ainda que a gente saiba que se ele sair hoje, ele ficar com aquele papo de oposição democrática e sei que é lá, que não vai levar porra nenhuma, né? Porque oposição democrática, feijoada, nada acontece. É isso que eu tenho pra dizer. Mas a pergunta não vai ser dita antes de eu dizer a música, que é nada mais, nada menos do que... Olha, cara, como eu sou teu brother, como eu sou teu irmão, cara. Como eu poderia... Como você poderia dormir comigo abraçado e nada de ruim aconteceria com você. Eu me senti culpado pelo que eu fiz com você com o macaco. Isso. Nada que você não quisesse aconteceria com você. Eu vou pedir uma música chamada... Run, Run, Rudolph, que é de ninguém mais, ninguém menos que o meu querido Bon Jovi. Não, na verdade, o Chuck Berry cantou ela, né? Mas o Bon Jovi também fez uma versão. Bota no pé? Caraca, eu não conhecia não. Então fizemos um programa e a gente não combinou, né? A gente fez um programa duplo Bon Jovi. Pois é, mano. Marighella de Boston. Double Bon Jovi. Eu não sei quantos minutos tem essa música na versão do Bon Jovi. Mas enfim, foda-se. Como é que eu vou falar? E daí? Ela tem 4 minutos, 3 minutos e 59 segundos. Tá? Run, Run, Rudolph. Por que, que eu escolhi essa música? Bom, essa música, o Chuck Berry lá, né, quando ele canta, ele fala, né, das renas e tal, que eles, elas têm que continuar correndo, têm que continuar indo pra frente, têm que continuar... Não podem desistir, vai, o Papai Noel, se o papai conseguir, podemos pegar a autoestrada. Rudolph, você tem que correr, correr, correr, como um carrossel. E aí tem uma hora que ele fala da guitarra lá, que eu não lembro. Aqui, ó, tudo que eu queria para o Natal era uma guitarra. Mano, o que, que é a guitarra? A guitarra é muito simbólica, pensa, quando surge, né, no contexto lá do Chuck Berry. A guitarra é um símbolo da revolução musical. A primeira, não a primeira vez, mas é o momento que um negro sai da clandestinidade, entre aspas. Claro, já havia acontecido isso no blues antes disso, mas o negro ele é olhado e as pessoas falam: caramba, olha esse cara. E é claro, depois vem o Elvis Presley e rouba a cena, porque o verdadeiro rei do rock, todo mundo sabe, é o Chuck Berry. Sabe que, só uma coisa, o Rolling Stones, o Keith Richards, ele dizia que tudo que ele fazia era imitar o Chuck Berry. Ele falava abertamente sobre isso. Ele não fingia que não. Eu vi uma entrevista uma vez dele que alguém perguntou qual que era. Sei lá, alguém perguntou alguma coisa como qual era a técnica dele, ou o que, que ele fazia pra estudar. E ele falou assim: Eu vejo o Chuck Berry e faço igual. Você fala: caralho, mano, é isso. Imitar o melhor é o que você. É o que você que não é o melhor pode fazer, né, cara? Então, mano, 2019 chegando, 2017 foi uma bosta, 2018 foi talvez a chave que abriu a porta do inferno, 2019 tem tudo pra piorar, essa aqui é real. Só que assim como desde o início das eleições a gente vinha falando, eu, você, outras pessoas tantas vinham falando, não adianta, cara, não adianta. Se, sei lá, 40% das pessoas, 30 e poucos por cento das pessoas no Brasil que votam preferem que um fascínora seja o presidente, a gente já perdeu. A gente já perdeu. Tá ligado? Não podia botar Haddad, podia botar Boulos, podia botar o Che Guevara pra ser o presidente da República. Não ia mudar nada, não ia mudar o fato de que estamos cercados de fascistas por todos os lados. Nesse sentido, o que eu tenho pra dizer pra vocês, jovens que acompanham o Benzina no Meião, nesse último episódio de 2018 é: continuem correndo. A luta não acabou ainda, molecada. Rudolph! Continue correndo! Vamos conseguir uma guitarra e vamos quebrar na cabeça desses fascistas de merda. Vamos nos organizar, classe trabalhadora. É isso que eu tenho pra dizer. Então é por isso que eu escolhi essa música. Uma música muito bonita. Que vai rolar aqui enquanto estiver cantando. Falei, né, das fake news, da morte da Marielle, do incêndio no Museu Nacional, da prisão do Lula. E, cara, como eu sou teu irmão, cara. Como eu sou teu irmão. Em 2019... Los Hermanos vão voltar. Valendo. De novo? Já falei tanto desse assunto. Cara, beleza. O Brasil quer mais! O Brasil quer o seu ódio, Orlando. Cara, eu já disse isso e vou repetir. Basicamente, o Deleuze, ele falou uma coisa muito interessante sobre os movimentos fascistas, né? Sobre o nazismo e tudo mais. Que essas coisas... É uma onda, né? É uma onda na qual se surfa, né? E onde cada um desses elementos que constitui, por exemplo, o Bolsonaro é um desses elementos, né? Eles se tornam, né? Tipo, eles estão ali surfando, eles podem estar mais em evidência ou menos em evidência, mas estão ali surfando. Quando veio, eu já falei disso, quando eu vi, eu tava andando pelo metrô de Botafogo e vi lá, os tribalistas vão voltar, eu já sabia que ia dar merda. Já sabia que o Brasil tava indo pro buraco. Aí veio toda aquela questão, aí começaram as primeiras pesquisas, Bolsonaro 15%, 20%, falei, cara, é isso. Daqui a pouco Los Hermanos volta. É a consolidação de um evento de sinistro, né? É a consolidação, aquele momento que a onda bate, quebra, né? Enfim, é porque, de certa forma, agora falando um pouco mais sério, de certa forma acho que o Los Hermanos, ele representa muito bem esse espírito feminista com queijo e violão, né? Tem uma música no último. No primeiro e último número do Benzine, né? Eu cometi um texto que eu fui ler Loki pra comentar Los Hermanos, música de Los Hermanos, um texto psicopata. Né? Mas uma das coisas que tem ali é a imagem de. Assim, a revolta, a pseudo-revolta da música de Los Hermanos, é uma revolta bastante, digamos. a crítica dele ao meritocracia, coisa, nada disso. A ideia dele, assim, a crítica que eles fazem ao mundo, né, ao mundo dos vencedores, é uma crítica que endossa esse mundo, né? Eles só se colocam no lugar de pessoas que não vencem, eles não criticam a existência do jogo, né? Eles não caracterizam o jogo pra fugir dele. Eles só pensam assim, ó, nós não vencemos, nós somos aquelas pessoas que somos incapazes de nos tornar esses predadores, né? Esses constituidores de propriedades, né? E a ideia de propriedade deles é sempre atrelada à ideia de uma mulher, né? Então, quando você pega a estrutura do pensamento dos Los Hermanos, eu falo isso o tempo inteiro e já um monte de gente já me xingou, já tive roleta de unfollow seríssima por causa disso no Twitter. Eu presenciei. Eu falei, caralho, eu não tô acreditando nisso, mano. Seu merda, seu pau no cu e me dando unfollow, bloqueando, porque eu falei mal do Los Hermanos. Mas eu continuo, reitero o que eu disse. A estrutura conceitual das músicas dos Los Hermanos, os personagens conceituais, que é esse macho evanescente, né, e a fêmea submissa, né, que é, assim, são esses dois polos, a mulher que eles não conseguem conquistar, eles ficam falando mal, e depois eles ficam lamentando, né, olha, eu não consigo pegar essa pessoa, sei lá o que, ela me abandonou, eu fui traído, né, são os dois polos da música dos Los Hermanos. Isso é extremamente conservador. É. Assim, eles não estão caracterizando esse jogo pra fugir dele pra outra instância. Não, eles estão apenas lamentando. Assim, quando você fala mal, você também tá elogiando. Há um certo elogio deles a essa metafísica da propriedade. Eles são apenas pessoas que estão dizendo, eu não tô ali. Por isso que quando eu disse aquela ideia de que, por exemplo, os bonsominions dessa coisa toda, né, aqueles, os ancapzinhos, eles de certa maneira também atualizam essa mesma estrutura de pessoas, os incels. Saca? Estão dentro do mesmo fluxo conceitual, que são essas pessoas que se veem, se colocam no lugar de pessoas que são incapazes de conquistar, incapazes de produzir esse mundo de propriedade. Quando o que deveria estar em jogo é uma crítica à própria ideia de propriedade. Uma crítica capaz de destruir essa metafísica. Exatamente. Né? Esse garoto é o meu parceiro de podcast. Assim, as músicas do Los Hermanos são isso, assim. Então, nada mais, assim, não tem nada de digamos, ele surfa nessa onda que produz, que assim, tá num limite. Pronto. Acabou! Viu como eu sou teu brother, mano? Só pra você brilhar de novo, cara. É isso, cara. Porra. É isso. Não adianta você tentar combater a crítica com. É isso que você falou, mano. É isso mesmo. É isso, Orlando! Vamos. Quando que a gente volta, cara? Cara, vamos tirar janeiro de férias? Vamos tirar janeiro? Fevereiro a gente volta? Fevereiro, segunda temporada, Benzina no Meão, com novidades, possivelmente. Com novidades, algumas velidades e várias novidades. Isso. Mas o Zine sai em janeiro. Né? As férias vai fazer gravação. O Zine de janeiro tá garantido. Só da gravação do podcast. Mas a gente vai voltar arrebentando. Mas assim, as pessoas. Porque esse programa vai virar um áudio. Que vai sair na última semana do ano. Né? Amanhã tem um. Exatamente. Então você vai só ter um mês. Exato. Pra cabeça de vocês não pode ser mais nada. Exatamente. Exatamente. Você que tá doidão não vai nem perceber que a gente, foi, que a gente saiu pra comprar mais cachaça. Exatamente, exatamente. Mas é isso, galera. Ó. Olha, eu quero. Eu quero. Posso falar ou você fala primeiro? Porque eu quero deixar mensagem de Natal pras pessoas. Então manda. Eu manda. Peraí. Espera aí. É que eu não lembro como é que toca. Faz uma música meio triste. Que eu tô tocando uma música meio triste, tem uma coisa assim, uma puxada. Isso. Então, você, jovem manceba, que nesse Natal você siga o exemplo dos três reis magos e deixe que a luz do Espírito Santo guie a sua vida, lhe trazendo um feliz Natal e um ano cheio de prosperidade. É o que a família do Benzino do Meão te deseja. Cara, que coisa linda, cara. Você é um... Mais do que um poeta, cara. Você é um poeteiro, cara. É isso que eu tenho pra dizer. O meu recado é o seguinte. Orlando, esse ano, ter começado esse projeto com você foi uma honra pra mim, cara. Igualmente, meu querido. Te amo, brother. Igualmente, meu querido. Puta que pariu. Você é um cara que eu já admirava antes... antes da gente estar tão próximo. Agora que a gente tá mais próximo, eu admiro mais ainda, cara. Porque geralmente quando a gente se aproxima, a gente deixa de admirar um pouco, né? A gente fala, porra, meio cuzão. E não, cara, com a nossa proximidade eu passei a te admirar ainda mais, mano. Queria agradecer a você por essa oportunidade de a gente fazer esse projeto junto. Queria agradecer a galera do Mocó, que só tem nego bom lá, mano. Só tem gente boa. Se tem algum cuzão lá, tá quieto. Tá na moita, não tá falando nada. O excesso de gente que boa, um babaca, tá lá. O cuzão fica quieto, né, cara? Exatamente, é isso que a gente tem que fazer, é isso que a gente tem que fazer, entendeu? A gente tem que oprimir o fascismo das pessoas com o gentibonismo da nossa parte. É, e também com violência para com os fascistas, né? Acredite nos seus sonhos, deite um fascista na porrada. Ó, não esqueça de treinar seus músculos tanto quanto você treina os seus argumentos, porque quando amanhã ou depois pode ser que os argumentos não sejam suficientes e você pode precisar bater na cara de crescer, eu falo exatamente disso também. Cresça. É, aqui exato, e nos braços. Cara, exato, exato. Então, galera, é isso, né? E além da galera do Mocó, todo mundo que tá ouvindo, porra, velho, vocês são foda. Obrigado por ter dado essa força esse semestre. Esse semestre não, né? Quantos? Um mês dois só, meses. Né, cara? Porra, um mês! Dois meses, Orlando! Dois meses, o que significa dois meses na vida acadêmica? Nada, nada, absolutamente nada. Na podosfera, com menos. Né? Existem programas que estão aí há anos que não tem o tamanho do carinho que a gente tem recebido dessas pessoas. Então, muito obrigado a todos vocês. É isso, em fevereiro estamos aí pro grupo de bate-bola. É, o bonde do skate. O único bloco de carnaval que as pessoas só vão reclamar da vida, um chora. Eu vou escrever um texto sobre o bonde do skate. Aguarde. É isso. Fechou? Fui. Não existe mais amor. A moda é uma pintada. Usando camisinha, pele a pele, amor curado. Sou foda, na cama de esculacho, na sala ou no quarto, no beco ou no carro. Eu sou sinistro, melhor que seu marido. Esculacho seu amigo, no escuro eu sou perigo. Mas não se esqueça que eu sou vagabundo. Depois que a putaria começou a rolar no mundo. É o brinquedo, é o Bin Laden, é a Grilagem, é o brinquedo. Tá lançando uma de novo e tá de volta esse retorno, vai. A mina aqui do baile se prepara pra sentar. Segundo nós dá uma acelerada. E a cada acelerada é um tipo de risada. Vai que o 9-0 os vizinhos já até descrou. Vai no final da vida louca, joga a pistola pro ar. Take my hand and me.